Então vamos lá, boa noite, sejam bem-vindos. Então, hoje queria explicar um pouquinho o seguinte assunto. Toda hora nós vemos debates que pretendem ser científicos e onde se chama o testemunho das ciências em favor disto ou daquilo. Por exemplo, tem esse debate sobre terra plana ou terra esférica, né? Cada um acredita estar falando em nome da ciência. Mas uma coisa que geralmente se esquece, em primeiro lugar, as pessoas começam a estudar ciências naturais ou sociais sem jamais ter sido submetidos a uma meditação a respeito do que é a busca da verdade. O que que você está buscando? Um treco chamado verdade, mas o que que você entende por verdade e quais são os meios de atingi-la? Se não há uma meditação séria sobre isto, tudo que você tem à sua disposição são fetiches. São símbolos acompanhados de uma valorização social, ou seja, no fundo é de um argumento de autoridade. O ensino da filosofia deveria visar, antes de tudo, a isto, tá certo? Mas, se nós vemos nas faculdades, se estuda a filosofia exatamente do jeito que se estuda as ciências. Ou seja, você vai pegar a filosofia de Kant, a filosofia de Schelling, a filosofia de Hegel, etc., etc., e você nunca vai lidar com nenhum problema filosófico em si mesmo. Sobretudo com este assunto da verdade. Em geral, você, nas faculdades de filosofia, até você usar a palavra verdade, as pessoas dão um sorrisinho, porque elas acreditam que não existe verdade. E elas acreditam isso porque elas jamais viram uma e jamais pensaram no assunto. Tá certo? Então, quando dizem que não existe verdade, é sério isso. Para elas não existe mesmo. Elas não têm a menor distinção entre a verdade e o erro. E, na verdade, isso não lhes interessa. O que interessa é conhecer a filosofia de fulano e a filosofia de ciclano e poder falar a respeito. Ou seja, trata-se do desempenho de um papel social. E isso não tem absolutamente nada a ver com a filosofia, embora tenha a ver com a profissão filosófica tal como conhecida hoje. O mesmo se dá em todas as ciências, em todo o ensino científico, seja de ciência natural, seja de ciência social, sempre tem esse problema na base. O ensino visa a ensinar a você o desempenho de um determinado papel social que o tornará um membro da comunidade científica respectiva. E isto é tudo o que interessa. Então, isto não tem absolutamente nada a ver com o conhecimento, embora uma certa quantidade de conhecimento seja necessária para o desempenho do papel social, de modo que os seus companheiros da sua classe, do seu grupo, reconheçam em você um membro, quer dizer, o sujeito que está informado das mesmas coisas que eles estão informados. E isto é tudo. Isto é assim no mundo inteiro. Você pega os maiores centros, os centros ditos de primeiro mundo, é assim. E nos de terceiro, quarto, quinto, sexto e sétimo mundo é pior ainda. Então, toda a cultura contemporânea está afetada por este problema do profissionalismo. É o problema que estudado no livro do Randall Collins, esse grande sociólogo americano, The Credential Society. Quer dizer, você está estudando não para alcançar um conhecimento, mas para adquirir uma credencial que lhe permita ganhar dinheiro como membro de uma determinada comunidade. Então, isso quer dizer que o problema da verdade, mesmo quando o problema da verdade chega a ser colocado, ele é colocado não em si mesmo, mas também como um certo desempenho que você precisa adquirir no trato desse problema para ser reconhecido como um membro da comunidade. Ou seja, nós temos o problema da verdade em Platão, em Aristóteles, no Raikoparta, tá certo? Mas se você pegar o sujeito pela goela e sacudir, mas e para você mesmo? Que raio de coisa é esta verdade? Você vai ver que ele não está de maneira alguma interessado nisso, e sim interessado em adquirir os conhecimentos, a linguagem, por assim dizer, que lhe permita ser identificado como um membro da comunidade. Dito de outro modo, um amigo meu, que eu considero um gênio, ele disse que os maiores problemas começaram quando criaram os estatutos da Universidade de Paris. Eles criaram a profissão universitária e daí para diante tudo virou uma bagunça. Então, esses estatutos, eles criam o quê? Criam uma identidade profissional. E a identidade profissional é algo de qual você precisa, ou para você subsistir materialmente, ou para você subir na vida. não tem absolutamente nada a ver com a busca da verdade. Você pode ler os estatutos da Universidade de Paris que existem na internet, você acha, tem uma tradução inglesa, né? Procura a palavra verdade ali, ela não é mencionada. Quer dizer, o assunto é um outro. Então, a constituição das profissões universitárias foi feita, teoricamente, ou idealmente, em vista da busca do conhecimento, tá certo? Mas não podemos esquecer aquela distinção do escritor russo, agora esqueci o nome dele, que diz o seguinte: em qualquer profissão você tem dois tipos de conhecimentos que você precisa adquirir. Primeiro, aqueles que dizem respeito ao assunto da profissão, por exemplo, o médico tem que saber algo de medicina, né? O cientista político tem que saber algo da política. Mas, em segundo lugar, existe o conjunto de conhecimentos que você precisa ter para ser reconhecido no meio profissional e poder ser respeitado e subir na vida. E este segundo grupo de conhecimento chega a ser mais complexo do que o primeiro. Qualquer pessoa, em qualquer profissão, pode comprovar isso aí. Você pode chegar, por exemplo, na fábrica de sabonete, falar: entendo tudo de sabonete. Bom, se você não souber como lidar com o seu chefe, com os seus colegas, não conhecer o regulamento, os hábitos da empresa, você está lascado por mais que você entenda de sabonete. Então, é um conjunto de conhecimentos que nós podemos dizer que é de ordem sociológica. Tá certo? Então, esta sociologia de cada profissão, esse elemento sociológico de cada profissão, ele ocupa um lugar muito grande na formação. Quando as pessoas se queixam, por exemplo, da chamada doutrinação esquerdista na faculdade, elas não têm entendido direito o que se passa, porque o que se faz ali não é bem uma doutrinação. Então, nós vamos ensinar os princípios do marxismo, leninismo, assim, assim. Ninguém faz isso, né? Pode ter um ou outro que faça, mas, em geral, não é assim. O que acontece ali é a transmissão de um conjunto de regras de comportamento que você precisa seguir para ser admitido no meio. Nessas regras de comportamento, adquire uma especial importância as regras de linguagem, como você precisa falar para você ser admitido como um membro do grupo. Não é isso? Então, não se trata tanto da convicção íntima. Convicção íntima você não sabe quais são. Às vezes o próprio sujeito não sabe quais são as convicções íntimas dele, mas ele tem que falar como os membros do grupo. Você, agora, dito isto, vocês calculem a imensidão do desperdício de tempo, de energia, de dinheiro que existe na aquisição dessas coisas. Se isso tudo fosse dedicado, vamos dizer, à busca do conhecimento, nossa, o mundo seria um paraíso. Mas por isso é que nós vemos que a maior parte das descobertas científicas não vem das universidades, e sim da pesquisa militar. Porque pesquisa militar, a coisa é muito grave e você precisa realmente, né, ser eficiente, senão você está lascado. Né? Então, a pesquisa no ensino militar, a coisa é muito mais séria. Né? Nesse sentido, o nosso presidente, Bolsonaro, tem razão de que as escolas militares são melhores que as outras. É claro que são, tá certo? Mesmo num país que há muito tempo não tem guerra nenhuma, o ensino militar é um pouco mais sério do que as outras, porque o ensino militar não visa... Ninguém vai subir na profissão militar pelo seu simples desempenho acadêmico. Ninguém vai subir. Quer dizer, você tem lá o quadro da profissão militar, tem uma série de escalas que você tem que passar com o tempo. Você precisa de certo tempo, né, num determinado posto, depois você sobe e assim por diante. Tem uma série de critérios que não tem nada a ver com o seu desempenho acadêmico. E é por isso mesmo que o ensino militar funciona melhor, porque ele, por si mesmo, não é um meio de ascensão social. Não é isso? Então, claro que o sujeito ter sido um bom aluno na academia militar ajuda um pouquinho na carreira, mas não é uma coisa decisiva, né? Então, tudo isso é uma imensa perda de tempo e é um imenso... uma imensa deformação da inteligência humana, onde a quantidade de energia dedicada à busca da verdade e à eficiência no procedimento científico é muito pequena, na verdade. Isso mesmo entre os grandes. Se você observar, vamos dizer, as discussões que existem entre grandes cientistas, ainda ali você vê uma profunda falta do senso da verdade. E um tremendo desejo de ter um desempenho que impressione a profissão. Isso. Então, um exemplo é isso. Todo mundo, por exemplo, Einstein disse que a coisa mais veloz que existe é a luz. Todo mundo aceita isso. Einstein ainda é o príncipe dos físicos, embora o Nikola Tesla tenha criado uma partícula que é mais veloz do que a luz. Todo mundo sabe disto. Todo mundo sabe que existe essa partícula que o Tesla inventou. No entanto, o Tesla morreu na miséria, abandonado, esquecido, tá certo? Enquanto Einstein continua sendo comemorado como o grande cientista. Claro que ele é um grande cientista, sob certo aspecto, tá certo? Mas o fato dele ser um grande cientista, dele ser respeitado, não quer dizer que a sua teoria seja verdadeira. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, meu Deus do céu. Não é isso? O próprio, até essa semana mesmo, eu tive discutindo isso no Facebook. Discutindo não, eu fiz um post, né? Que Isaac Newton calculou a gravidade, calculou certo, esse cálculo já foi conferido 1 milhão de vezes, tá certo? E, de fato, a matéria atrai a matéria na razão direta das massas, na razão inversa do quadrado das distâncias. É assim que as coisas se passam. Mas isto é uma explicação causal? De jeito nenhum. Isso é apenas a descrição de um fenômeno, né? E o próprio Newton, numa carta a um amigo dele, ele diz o seguinte: se alguém me atribui a ideia de que os objetos se atraem uns aos outros pela sua simples massa, sem a interferência de uma terceira força, está me ofendendo. Então, isso quer dizer o seguinte, que todos puxa-sacos do Newton, há 4 séculos, o estão ofendendo, atribuindo a ele uma explicação causal que ele disse que não tinha. Ele mesmo explicou: olha, se tem uma outra força, qual é essa outra força? Isso depende da opinião de vocês. É a mesma coisa que dizer, eu não sei. Então, o que ele fez foi a descrição matematicamente exata de um fenômeno e não o lançamento de uma explicação causal. Se você abrir qualquer livro de física, hoje você diz que vai ver que existem 4 forças fundamentais no universo, né? Você tem até o eletromagnetismo, a gravidade, a força nuclear forte e fraca. E isso aí, teoricamente, explicaria o universo inteiro. Mas como? Você botou lá, entre as forças causais, um treco cujo próprio descobridor diz que não é uma explicação causal de jeito nenhum. Então, isto é a discussão no mais alto nível. Está assim hoje, né? E se você lembrar isso aí, os caras vão ficar muito ruim, porque eles vão dizer, mas isso é apenas um fator histórico. Né? Ora, em que medida a história de uma ciência não tem nada a ver com o conteúdo da ciência? Eu respondo, em medida nenhuma. Porque qualquer experimento científico, né, como é que você atesta a verdade do experimento científico? Em primeiro lugar, você precisa relatá-lo, você precisa contá-lo pela ordem cronológica. Nós fizemos isto, mais isto, mais isto, mais isto, mais isto. Então, isso quer dizer que o elemento histórico é o primeiro elemento de qualquer experimento científico. Houve uma sequência de ações, uma sequência de conclusões que você tirou dali, e você, ao expor o seu experimento, você vai usar o quê? Uma narrativa histórica. Em segundo lugar, qualquer ensino de qualquer ciência também segue o método histórico, porque você vai ter que relatar também esses experimentos pela sua ordem, pela ordem do seu desenvolvimento histórico. Não é isso? Em qualquer lugar você vai ver que se usa o tempo todo a expressão progresso científico. Ora, que sentido tem essa expressão fora do contexto histórico? Nenhum. Quer dizer, se não existe uma história, não existe um desenvolvimento histórico, não existe uma narrativa histórica, você não pode falar nem de progresso, nem de retrocesso, nem de coisa nenhuma. Portanto, o conjunto das ciências é determinado, moldado e forjado por uma ótica histórica. Portanto, sem a narrativa correta da história dos descobrimentos, você não entende esses descobrimentos. Então, a origem, né, das teorias é muito importante. Você saber se algo apareceu, por exemplo, no curso de um experimento, ou se é anterior ao experimento, se for uma hipótese anterior ao experimento, isso faz uma diferença brutal. Uma vez eu tive uma discussão com um físico, professor de física na universidade, que ele dizia: você não entende nada de Newton, tudo que Newton disse foi por experiência. Eu digo, ah, é? E onde que Newton obteve a experiência das primeiras noções que ele coloca lá no livro Princípio Matemático da Ciência Natural, né? Da Filosofia Natural? É a noção de espaço absoluto e tempo absoluto. Ninguém jamais teve a experiência disso. Não existe a experiência do espaço absoluto, do tempo absoluto. Portanto, é uma noção a priorística, uma noção metafísica. Essa noção vai determinar o conjunto da teoria do Newton e também vai determinar o tipo de experimento que ele fez a esse respeito. Mas, como o sujeito aprendeu que a ciência é baseada no experimento e tudo que é mero conceito abstrato é filosofia, não é ciência, então ele não é capaz de entender o que o Newton estava fazendo. Mas pode passar a vida ensinando física newtoniana. E não vai ensinar errado, porque ele só vai ensinar, vamos dizer, os resultados. Ele não vai explicar para a pessoa como Newton obteve isso. Se você perguntar para ele como Newton obteve isso, obteve essas conclusões, ele provavelmente vai vir com a história da maçã que caiu na cabeça dele. E isso é tudo que ele sabe a respeito da origem da teoria newtoniana. Mas nós sabemos que a teoria newtoniana é teoria esotérica, né? Que ele pegou lá no John Dee, o qual disse que obteve conversando com os anjos, que nós sabemos que são demônios. Esta é a origem. E o Newton, vamos dizer, não modificou essa teoria. Tudo o que ele fez foi obter uma descrição matematicamente exata de um determinado fenômeno. Isso foi tudo que ele fez. Contando a história assim, tudo começa a ficar bastante diferente. Porque nós entendemos que a gravidade não é uma explicação de nada. E entendemos que quando falamos em gravidade, nós não sabemos do que estamos falando, porque o próprio Newton confessava que não sabia. Ora, você explicar uma coisa por algo que você não sabe, você está explicando o conhecido pelo desconhecido, que é exatamente o contrário do que a ciência faz. A ciência explica o desconhecido pelo conhecido. Então, você está apelando à explicação. Eu não posso nem chamar de mística, porque estaria usando a palavra mística no sentido pejorativo. Isso não é mística, isso não é nem macumba, isso é submacumba. Você apela a um negócio desconhecido para explicar fatos conhecidos. Isso não é uma explicação. Isso é o contrário. Isso é um encobrimento, isso é um disfarce, isso é uma camuflagem. Mas, então, os exemplos, vamos dizer, de discussões toscas a respeito de assuntos ou científicos ou sociológicos, ou, assim, é uma das coisas que mais me impressiona na vida. Por quê? Eu nunca tive que desempenhar um ofício universitário para agradar os meus colegas e mostrar para o meu chefe que eu sou bacana. Eu estudo exclusivamente para obter conhecimento. Durante muito tempo eu trabalhei em outra coisa e estudava por conta própria. Claro que não sozinho, sempre tive bons instrutores. Na verdade, eu formei para mim mesmo um corpo docente bem melhor do que encontraria em qualquer universidade. Quer dizer, com a ajuda de homens sábios, eu adquiri um conhecimento que não tinha finalidade profissional alguma. E por isso mesmo, eu nunca me deixei enganar por esse tipo de conversa mole. Se eu percebo que as pessoas estão apenas desempenhando um papel social e que estão mais interessadas nesse desempenho do que no objeto do qual estão falando, eu não quero ouvir mais, porque eu sei que vai sair só besteira. Mesmo que saia algo certo, o certo vai estar misturado com o errado de tal maneira que eu jamais vou conseguir me orientar no meio. Então eles vão apenas me confundir. Bom, vocês sabem que durante algum tempo eu me interessei muito por essa questão astrológica. E esta questão foi discutida por inúmeros, né, cientistas profissionais, físicos, astrônomos, matemáticos e também astrólogos profissionais e filósofos. Muita gente mexeu com esse assunto. Mas, ao longo do tempo, eu fui percebendo que os rudimentos da questão, os elementos mais básicos, mais elementares, estavam sendo ignorados. Ou seja, eles estavam querendo discutir as consequências de coisas cujas causas eles não sabiam. Então, eu vou ler aqui para vocês um negocinho que eu escrevi, uma breve anotação sobre isto. Está um pouco compacto, eu vou descompactar no meio. Aqui. Um sintoma da confusão mental contemporânea é a rede de malentendidos que cresce junto com o debate da questão astrológica. Isso desde o início do século XX. A quase totalidade das ideias a respeito que circulam na classe letrada e acadêmica se constitui de erros elementares que denotam a mais radical incompreensão do problema. Um que já assinalei outras vezes é que é absolutamente impossível discutir se a astrologia, aspas, funciona ou não funciona antes de haver esclarecido, por meios não astrológicos, se alguma relação causal ou de outra ordem existe ou não entre os movimentos dos astros e os fatos terrestres e humanos. Aqui, então, os astros se movem e isso, segundo os astrólogos, corresponde a determinados fatos que acontecem no mundo terrestre e humano, tá certo? Pode ter a ver com o clima, com as crises econômicas, com as guerras, com o caráter das pessoas, com o desenvolvimento da vida delas, com a biografia de cada um, pode ter a ver com milhões de acontecimentos terrestres, né? Ora, se o único meio de estudar isso é os meios que os astrólogos propõem, então nós não temos como julgar se esse negócio funciona ou não. Nós já estaremos enquadrados dentro da cosmovisão astrológica desde o início e não teremos como sair de dentro dela para julgar. Portanto, ou existe algum meio não astrológico de investigar o mesmo assunto para saber se esta relação existe ou não, ou então não há mais nada o que dizer sobre astrologia. Ou você aceita ou você não aceita. Então a discussão já teria terminado aí mesmo, né? Se essa relação não existe, a astrologia, enquanto corpo de conhecimentos, não existe senão como amontoado de erros. Ou seja, a relação, não existe relação nenhuma entre os movimentos dos astros e os acontecimentos terrestres. Então, tudo que os astrólogos disseram a respeito é besteira. Desde o tempo da Babilônia até hoje, é tudo besteira. Então, o único problema que teria estudar, restaria para ser estudado, é como foi possível a humanidade dizer tanta besteira ao longo dos milênios. Teria aí um problema histórico-sociológico, histórico-cultural ou histórico-psicológico monstruoso, se você pensar bem, né? Isso quer dizer, é o estudo dos erros e desvarios, né? É a mesma coisa que, sei lá, o estudo das bruxas. Eu lembro o livro do Michelet, La Sorcière, a feiticeira. Michelet não acreditava na eficácia da feitiçaria, então ele só tinha que explicar como essas mulheres foram tão loucas a ponto de acreditar nisso. Isso é o único problema que restou. Tá certo? Ora, é claro que as explicações que ele dá são falsas. A psicologia dele das bruxas é falsa. Tá certo? Assim como praticamente toda explicação sociológica ou sociopsicológica que se dê para uma montanha de erros, em geral, ela é também errada. Tá certo? Por quê? Não existe a expressão Sistema de Erros, é do Carlos Drummond de Andrade. Está, né? no poema, maravilhoso poema, A Máquina do Mundo. Né? Eu pensava que o mundo fosse um sistema de erros. Né? Um sistema de erros não existe. Erros não têm sistema, eles não têm coerência, não têm unidade. E eles não podem ser estudados como conjunto. Né? Então você teria que remeter o sistema de erros a alguma verdade da psique humana. Eu sei como funciona a psique humana e sei que ela pode produzir erros assim, assim, assim, mas isso não existe, nós não temos esse conhecimento. Existe algum meio psicológico de você distinguir entre o que é a atividade mental que lhe traz a verdade e a que lhe traz erros? Não existe. Isso simplesmente não existe. A própria distinção entre verdade e falsidade não é uma distinção psicológica. Não é possível adquirir isso por meios psicológicos. Se você tem alguma dúvida, leia as investigações lógicas de Edmund Husserl, que é uma longa discussão sobre o psicologismo em lógica. Né? Psicologia é uma teoria do século XIX, lançada sobretudo por John Stuart Mill, segundo o qual as leis da lógica são as leis do pensamento humano. Como eu vou dizer, as leis, é o funcionamento cerebral. E o Edmund Husserl demonstra, eu considero, a melhor refutação que já se fez de qualquer coisa. Ele destrói o psicologismo, assim, 1000%. Não é isso? Então, se o psicologismo está errado, então, isso quer dizer que, da distinção entre meios de alcançar a verdade e meios de chegar ao erro, a psicologia não tem nada a dizer. Portanto, se o conjunto do que os astrólogos disseram fosse um monte de besteira, ele seria tão inexplicável quanto a existência do céu e do inferno. Mas Se você perguntar para o próprio Deus, Deus, por que que o Satanás se rebelou e fez aquela miséria toda? Talvez ele te explique, mas você não vai entender. Então, isso estaria além do entendimento humano. Bom, essa seria uma das possibilidades. Se aquela relação, no entanto, existe, existe alguma relação entre os acontecimentos celestes e terrestres, e nós conseguimos, de algum modo, averiguá-la por meios não astrológicos, aí temos um segundo problema. Se não há nenhum meio não astrológico de estudá-la, nenhuma quantidade de conhecimento que tenhamos a adquirir a respeito poderá nos servir de critério para o julgamento da astrologia enquanto ciência ou pseudociência. Se a relação existe, mas nós não temos um meio não astrológico de estudá-la, acabou, não há mais nada que nós possamos dizer sobre a astrologia. E esses problemas aqui nunca foram levantados ao longo de 100 anos de debate astrológico. Pode ter sido levantado nos últimos 10 ou 15 anos que eu não tenho acompanhado. Mas enquanto eu acompanhei, estava assim o negócio. Como, ao longo de um século de debates astrológicos, a questão jamais chegou a ser colocada nestes termos, é como se o debate não tivesse sequer começado. E as toneladas de papel que se imprimiram a respeito tivessem servido apenas para camuflar a inexistência do debate. Ora, todo mundo tem alguma opinião a esse respeito, né? Ele, mas, veja, as questões iniciais, as primeiras e mais indispensáveis questões, não foram colocadas, porra. Né? Então, primeira coisa, o que, que todo esse pessoal sabe a respeito? Ninguém sabe nada. Se, porém, a tal relação existe e há algum meio de comprová-la fora e independentemente dos cânones da astrologia, então seria preciso começar por distinguir entre a unidade objetiva do fenômeno e a variedade inesgotável do que os astrólogos disseram a respeito dele. Porque não existe uma astrologia, existem milhões de astrologias diferentes. Se você pega, tem a astrologia chinesa, a astrologia hindu, a astrologia ocidental, a astrologia... Você pega o livro do Nicholas Campion, a história da astrologia ocidental, mesmo do ocidente, uma variedade enorme de coisas. Os astrólogos não se entendem uns com os outros, um diz uma coisa, outro diz outra, completamente diferente. Então, como é que eu posso pegar tudo isso, botar o nome de a astrologia e ter uma opinião a respeito? Não dá. Quer dizer, isso quer dizer que o estudo sério disso não começou a ser feito. Né? Então, estou dando esse exemplo da astrologia só para mostrar para vocês que o mundo científico é mais confuso que o mundo da política. É mais fácil você entender o jogo político do país do que entender o debate científico. O simples fato, você vê aqui, por exemplo, você junta lá o Richard Dawkins e o John Lennox. Os dois são cientistas. Estão dizendo, um está dizendo exatamente o contrário do outro. Eu digo, mas escuta, vocês não são representantes da ciência. O que vocês estão apresentando são verdades científicas ou é apenas uma filosofia que cada um tem? Num conjunto de opiniões. Não é isso? Na verdade, se você pegar um pouco deste debate de Terra plana, você vai ver o seguinte, nós não sabemos sequer o formato da Terra. Isso aqui é verdade. O pessoal globista não sabe, e o pessoal da Terra plana também não sabe. Porque se você fala, a Terra plana, como é a Terra plana? Um diz que é de um jeito, outro diz que é do outro. Hã? Então, nós estamos vivendo nesse planeta aqui há milênios. Não é isso? E ainda não sabemos qual é a forma da coisa, não sabemos onde estamos. Né? Por um lado, isso é decepcionante, por outro lado, é maravilhoso. Por quê? Você vê que ainda tem muita coisa para ser estudada, ainda tem muita coisa para ser descoberta. Quer dizer, não estamos num mundo que tem cânones científicos fechados. Não, está tudo em aberto, nós podemos descobrir milhões de coisas. Né? Então, por exemplo, né, na Idade Média havia circulou durante algum tempo a ideia de que a Terra era, de fato, um globo. Então, o globo era assim, embaixo é pedra, pedra e terra, né? E lá dentro tem o inferno, o Sheol. Né? E daí tem uma cúpula transparente, em cima dela tem as águas celestes, e no meio tem uma chapa na qual nós vivemos. Então, a Terra é esférica ou plana? Ela é esférica e plana. Essa era a teoria que tinha na Idade Média. Não todo mundo, mas alguns aceitavam isso. Né? Então, Não é quando você vê os terraplanistas de hoje, cada um explica o formato da Terra plana de um jeito. Você vê esse pessoal da Terra, chamada Terra convexa, é uma coisa, os outros são outra. Né? E, no fundo, ninguém sabe. E o pessoal globista também não sabe. O que é esse globo? É um globo, é um esférico regular, é um geóide, é uma pera, é uma pedra, o que é? Ele também não sabe. Então, esta é a situação real. Por que as pessoas não confessam a situação real? Nós não sabemos o formato da Terra. Ninguém sabe. Um acha que é assim, outro acha que é assado. Não há provas cabais de nada, absolutamente nada. Não é isso? Então, nós entendemos, eu já entendi, por exemplo, que a água, a superfície da água é sempre nivelada plano. Isso acabou. Isso para mim não tem mais, não tem mais dúvida. Né? A hora que o homem mostrou o edifício mais alto do mundo, que é no Dubai, e ele mostra que ele consegue ver o prédio inteiro, desde o Irã, que está a mais de 100 quilômetros de distância, portanto, deveria estar, o prédio deveria estar 1.600 metros abaixo, e ele mostra o prédio e fala, bom, então, é claro que aquela superfície da água é plana. Não é isso? Agora, a superfície da água é plana significa que a Terra inteira é plana? Eu falo, não sei. Se a superfície das águas é plana, você acabou de criar um segundo problema. O problema é, e o resto? Não é isso? Então, pode ter uma mistura das duas coisas. E o fato é o seguinte, em pleno ano de 2019, não sabemos onde estamos. E, no entanto, pessoas têm certeza de milhões de coisas. Né? Por exemplo, com a maior facilidade, a gente diz, não, a luz que você vê da estrela não existe mais, porque essa estrela já acabou há não sei quantos milhões de anos. Como é que você sabe? Hã? Se você pega, por exemplo, esse sistema de datação do carbono 14, a margem de erro desse negócio é de milhões de anos. Ou seja, nem a idade de uma pedrinha você sabe, meu Deus do céu, mas você sabe da estrela que está lá. É muita presunção. As pessoas só chegam a isso por quê? Por causa daquele negócio que dizia o Nikola Tesla. A ciência moderna trocou a realidade pela matemática. Ora, a matemática tem uma estrutura 100% lógica. É a ciência paradigmática. Aliás, matemática e lógica são exatamente a mesma coisa. Né? Nada você pode fazer sem elas, tá certo? Só que é o seguinte, ela não diz respeito a nada. Ela não tem assunto, matemática não tem assunto. Ela não fala a respeito de nada. É você que tenta pegar os dados nebulosos e confusos da sua percepção sensível, direto ou através de aparelhos, e colocar a matemática em cima e formular matematicamente. Mas é você que está juntando as duas coisas. Você quer uma coisa mais subjetiva do que uma medida? As coisas não vêm com medida. É um terceiro elemento chamado ser humano que vai lá, pega uma régua e mede. É? Então, quando você diz, né, sei lá, você dá a concepção, a composição química de um determinado mineral, fala, mas ele tem essa composição em si mesmo. É? Ou foi você que discerniu ali estes componentes e pesou a quantidade de cada um? Foi você que fez isso. Pode ter um outro componente lá que você não percebeu, não pode? Ah, pode. Sempre pode. Isso quer dizer que a fórmula é sempre provisória, temporária. Ela pode mudar amanhã ou depois. Portanto, a fórmula não está no próprio mineral. Está na sua cabeça. É isso? Então, eu pensei, qual é o maior depósito de conhecimentos mineralógicos do mundo? O conjunto dos minerais existentes. Eles sabem infinitamente mais do que todos os mineralogistas do mundo. E os mineralogistas ainda têm muita coisa para descobrir lá. Provavelmente, a maior parte do que há para descobrir ainda não foi descoberto. Tá certo? Então, qualquer cientista sério ele tem que ter noção dessas coisas. Né? E tem que ter noção de que o seu conceito de verdade pode ser muito deficiente. Pode ser apenas um arranjo profissional feito numa certa época para poder haver uma discussão entre os membros daquela coletividade. Não é isso? Muito bem. Desde as plaquinhas de barro babilônicas até as especulações psicanalíticas, estruturalistas e semióticas do século XX, que os astrólogos inventaram milhões de teorias desse tipo, Essa variedade assume as proporções de um oceano inabarcável, mostrando que quem quer que use a palavra astrologia no singular provavelmente não sabe do que está falando, porque existem astrologias. Existem num número inabarcável, num número de uma variedade inabarcável, de modo que até a comparação de uma coisa com outra se torna impossível. Um exemplo peculiarmente interessante das questões sugeridas por essa variedade é saber se no estudo daquela relação os astros entram como causas ou signos. Esse é o primeiro problema que aparece. Supondo que exista a relação, você descobriu por outro meio, por exemplo, um meio estatístico como o Michel Vauquelin, diz, bom, existe uma relação, pá, pá, pá. Né? Então agora vamos estudar. Bom, os astros são causas dos acontecimentos, ou seja, o astrólogo está, não é que estou perguntando se os astros são, estou perguntando, o astrólogo pretende que os astros são causas dos fenômenos ou são apenas signos, né, de processos causais criados por outro fator. Então, por exemplo, se vocês pegam esses astrólogos junguianos e teóricos junguianos, os astros são signos, há uma linguagem cósmica aí que nós precisamos decifrar. Mas se você pega Santo Tomás de Aquino, Santo Tomás de Aquino diz: Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. Portanto, os astros são causa dos movimentos terrestres, de todos os movimentos terrestres. Né? Deus só causa o movimento de um corpo pela ação de outro corpo. Então, tudo o que acontece no mundo terrestre, inclusive os movimentos dentro do nosso corpo, são causados pelos movimentos dos astros. Isso é Santo Tomás de Aquino, a teoria de Santo Tomás de Aquino é essa. Então, bom, mas daí ele pergunta, mas os astros podem determinar a conduta de um ser humano? Falo, não, não podem. Por quê? A conduta tem de passar pela inteligência, pelo espírito, o qual não é uma parte material e, portanto, não pode ser afetada por nenhum ser material. Os astros podem criar, por exemplo, as suas paixões, né? Pode fazer o seu corpo doer, pode fazer você sentir medo, etc. Mas não pode mexer com a sua inteligência, não tem jeito. A inteligência humana é livre nesse aspecto. Porém, acontece o seguinte, a maior parte das pessoas, a conduta da maior parte das pessoas é determinada pelas paixões ou pela inteligência. Um pouco de experiência diz que as paixões pesam muito mais. Portanto, os astros, segundo Santo Tomás de Aquino, estão, até certo ponto, determinando a conduta delas. Esta é uma hipótese. Mas, você vê, eu lendo no livro do David Berlinski, Secrets of the Vaulted Sky, que é um livro sobre astrologia, ele pega lá as plaquinhas da Babilônia, né, e vê os caras fazendo previsões sobre as coisas que podem acontecer para o reino. Então, ele diz, isto não parece ser uma explicação causal que eles estão dando. Eles estão lendo sinais. Isso quer dizer que um terceiro fator não astrológico produziu os acontecimentos e tem um sinalzinho daquilo no céu, que o astrólogo, teoricamente, pode ler. Bom, alguém tem a resposta para isto? Os astros são causas ou signos? Né? Os astrólogos não sabem. E os inimigos da astrologia também não. Não é isso? Agora, é possível averiguar este assunto? Vamos ver. A astrologia é uma coisa, se os astros entram nela como sujeitos agentes que determinam acontecimentos terrestres e humanos, ou como sinais deixados no céu por um outro agente que determina ao mesmo tempo os movimentos celestes e os acontecimentos terrestres. É claro que esta ação, assim, está subentendida na explicação de Santo Tomás de Aquino, porque ele disse, Deus move os corpos inferiores pelos corpos superiores. É. Então, os corpos superiores não são por si causas, eles são elos de uma cadeia causal que começa com Deus, e na qual eles não têm autonomia. É. Já o negócio já complicou mal um pouco, né? Num caso, a astrologia é um estudo de causas. Mais ou menos no sentido que essa palavra pode ter em qualquer ciência moderna. No outro caso, ela é um estudo de uma linguagem cósmica ou intencionalidade divina. Podemos resolver esses dois assuntos pelo mesmo método? É. Existe algum método que lhe permita fazer um estudo de forças causais e decifrar uma linguagem cósmica subentendida? Não. O abismo entre essas duas coisas é imensurável. Não é isto? Existe, por exemplo, alguma explicação física de por que tal palavra significa tal coisa e não tal outra? Existe uma explicação. A ciência física pode explicar por que a palavra elefante quer dizer elefante e não formiguinha? Nem isso ela pode, né? É evidente que a segunda hipótese, a hipótese dos sinais, não tem como ser estudada do ponto de vista da ciência moderna. Esse é o primeiro ponto. Para qual? O que a ciência moderna entende por realidade? A ciência moderna, do ponto de vista de quem acredita nela como topo do conhecimento humano, não admite nada acima dela. Por exemplo, Roger Dawkins, né? Roger Dawkins, Daniel Dennett, esse tipo de gente. Ciência moderna, para a qual a totalidade do acontecer cósmico consiste apenas de forças mudas, impessoais e inconscientes, totalmente desprovidas de significado ou intencionalidade. A ciência física faz abstração da intencionalidade. Por que as partículas se movem desse jeito ou daquele jeito? Elas se movem porque elas querem, porque alguém está movendo, ou porque tem uma outra... Essa pergunta não faz sentido para a ciência física. Ou seja, para a ciência física moderna, só existe o acontecer físico. Mesmo assim, que não é tão físico assim. Porque quando você chega no negócio da mecânica quântica, você não sabe lá se tem matéria naquele... Se aquele treco é matéria ou é outra coisa. Quanto, quer dizer, um quanto de alguma coisa. Quanto do quê? Não sei. Então, só existe isso. A ideia de uma intencionalidade cósmica está totalmente fora. Então, quer dizer, se você pegar a totalidade das ciências modernas, o que elas têm a dizer a respeito dos astros como signos do acontecer? Não tem nada a dizer. Não tem como estudar. Agora, acontece que nós chegamos num momento em que esta ciência, que só confia, que só acredita num mundo de forças materiais inconscientes, por assim dizer, forças desprovidas de intencionalidade, em geral diz, né, é tudo movido pelo acaso, ou você tem um acaso, ou você tem uma necessidade meramente física. Esse tipo de ciência já chegou a um estado de crise, porque atualmente nós sabemos que, pelo menos no mundo dos seres vivos, tudo acontece através de signos. Quando nós falamos, por exemplo, percepção sensível, não é isso? Então, sei lá, um urso vê um veado. Ele viu o veado inteiro? Não, ele só viu a superfície do veado, não é isso? Se mexendo. Ele não viu o estômago, os músculos internos, nada, nada disso. Mas ele, essa forma externa do veado é para ele o signo do seu próximo almoço. Tudo na natureza dos seres vivos é assim. Nenhum ser vivo jamais viu outro ser vivo inteiro. Nós só vemos signos de tudo. Tudo que nós vemos são signos. Portanto, a história do Kant, de que nós não temos experiência da coisa em si, por um lado está certo, mas por outro lado é uma frase que não quer dizer nada, porque tudo que nós vemos são signos. E você fala coisa em si, eu digo, peraí, o urso vê o veado, mas que informação o veado está passando para o urso? Ele está mostrando o seu estômago, o seu pulmão para o urso? Não está mostrando. Então, o movimento do veado é para o urso um signo de que é um ser vivo. Mas ele só vê o signo. Mas essa é uma limitação do urso? Não, o próprio veado também está limitado, porque ele só pode emitir este signo. Ele não pode se mostrar inteiro. Nada no mundo pode se mostrar inteiro. Absolutamente nada. Tudo só se mostra por signos. Portanto, ser uma coisa significa ser um emissor de signos. E você falar coisa em si, o que é a coisa em si? É o emissor dos signos. Se não emitir signo nenhum, não tem coisa nenhuma. Né? Nem coisa em si, nem coisa para o outro. Portanto, a noção de coisa em si não quer dizer absolutamente nada. Então, chegamos a este ponto. A ciência moderna inteira não tem nada a dizer sobre esse assunto astrológico. E, no entanto, estão dizendo o tempo todo. Tem um sujeito chamado Percy Seymour, ele criou uma teoria científica, é um físico, criou uma teoria científica da astrologia. O outro vem e refuta essa teoria. Mas esses problemas estão tratados lá? Não. Então, isto para você ver o nível de inconsciência que pode haver numa discussão científica de qualquer coisa. Né? E, inclusive, as coisas que eu tenho observado sobre a discussão da Terra plana, tudo me parece ter este problema. Não é isso? Eu acho que na parte da planicidade das águas, eu acho que os terraplanistas já ganharam a discussão. Aí não tem mais conversa. A água é plana e acabou. O negócio do naviozinho que está subindo no horizonte falou, bom, o velho Aristóteles se enganou, assim como ele se enganou a contar os dentes das mulheres, dizer que as mulheres têm mais dentes do que os homens. Um grande gênio pode se enganar, ele também se enganou nisso aí. Mas a história do Eratóstenes, dos pauzinhos que um projeta, um projeto assombroso, outro projeto um está assim, outro está assim, isso está errado, porque teve esse pessoal aí do INCRA, que foi lá e mediu, pegou um prédio em Porto Alegre, outro prédio lá, sei lá, em Belém do Pará, no Reichopart, tá certo? E viu que a distância entre a base desses dois prédios era idêntica à distância entre o topo dos dois prédios, portanto, eles não estão assim, eles estão exatamente assim. Isso a 1.000 quilômetros de distância. Agora, você imagina os pauzinhos lá do Eratóstenes. Né? Então, não precisa, eu falei, nem precisa discutir a questão da sombra. Não é isso? Porque a questão da sombra é uma questão derivada. Em geral, quando a pessoa começa a discutir o Eratóstenes, já vão logo na sombra. E peraí, mas a sombra é um efeito da posição dos pauzinhos em relação ao Sol. Não é isso? E depende da posição do Sol, portanto, depende da distância do Sol. Não depende que os raios do Sol caiam na Terra paralelamente ou de modo divergente. Qualquer pessoa que vê o Sol brilhando entre as nuvens vê que os raios são divergentes, não são assim. Portanto, o Eratóstenes pode ter se enganado nisso. Mas para ele se enganar com relação à sombra, ele precisaria ter se enganado com relação aos pauzinhos. E à medida que ele tirou, como é que ele tirou? Ele botou um exército para andar e contou os passos. Daí vai o cara do INCRA lá, né, com os aparelhinhos, né? Mede direitinho e vê que a distância é a mesma entre as duas bases e os dois topos. Então, acabou essa conversa. Aí não tem mais o que discutir. Né? No entanto, isso resolve o problema da formação da Terra? Não resolve de maneira alguma. Para mim, isto cria um outro problema. Tudo que se descobre em ciência cria mais problema do que resolve. Isso é, por definição, você tem um mistério embaixo do outro mistério, e de outro, e de outro, e de outro, e de outro. E é bom vocês irem se acostumando com isso, tá bom? Daqui a pouco voltamos com as perguntas. Então vamos lá, aqui temos várias perguntas interessantíssimas, mas eu vou começar por esta aqui. Edgar Gurgel do Amaral Arduino. Seria algum livro para indicar sobre a questão do Newton e esoterismo? Olha, hoje em dia existem centenas de livros sobre esse negócio, né? Quem descobriu esse negócio do Newton foi o economista John Maynard Keynes, que estava num leilão de manuscritos antigos e comprou uma montanha de papéis do Newton e foi ler e descobriu que era tudo negócio de alquimia, astrologia, magia, teologia, né? E descobriu que o verdadeiro projeto de Newton era refazer o cristianismo, eliminando a trindade, reduzindo o cristianismo a uma doutrina da unidade absoluta. A unidade absoluta é a teoria do Mohiyeddin Ibn Arabi, que explica o Islã, né? Como é baseado na ideia da unidade absoluta. Eu não sei o que deu o projeto, eu não li, né? Eu só conheço por referência de terceiros. Mas, de qualquer modo, é um universo inteiro de pensamentos. Bom, aqui eu vou mostrar alguns livros que saíram a esse respeito. Vou levantar isso aqui para tornar mais claro o negócio. Está dando para ver ou está atrapalhando? Está. Então, essa aqui. Rob Aliff, Priest of Nature, The Religious Words of Isaac Newton. Vai anotando aí. Gail Christensen, In the Presence of the Creator, Isaac Newton and His Times. The Metaphysical World of Isaac Newton, John Chambers. Alquimia, Profecia e a Busca do Conhecimento Perdido. Ele não era pouco macumbeiro, Newton. Não, era muito. Isaac Newton, The Last Sorcerer. Eu acho que este existe em português, O Último Feiticeiro. Michael White. Alain Bauer, Os Origens da Franc-Maçonaria. Esse camarada é um superior maçônico da França, evidentemente. Ele faz a louvação da maçonaria, das origens maçônicas da Royal Society. Temple at the Center of Time, Newton's Bible Codex Deciphered and the Year 2012, David Flynn. Esse aqui é o mesmo do Alain Bauer, traduzido para o inglês. A maçonaria de Isaac Newton. A alquimia da ciência e do misticismo. Bom, isso é só... isso é um nada, comparado com o que existe sobre esse assunto. Tem bibliotecas inteiras, sem contar o que saiu em revistas científicas. Aí o negócio não acaba mais. Tá bom, então é aí. Alessandro Cabral pergunta: li o livro Futuro do Pensamento Brasileiro, me chamou a atenção que o senhor escreveu a mania do povo latino de esperar que o estrangeiro lhe dê uma identidade. O senhor conseguiu algum progresso no trabalho de rastrear a origem dessa ideia? No povo latino não, especificamente o povo brasileiro, que eu me lembro, eu estava falando do brasileiro em particular. E o problema da identidade brasileira, na verdade, é um problema muito simples. Uma identidade nacional é a memória dos feitos realizados em comum. Se você não tem memória, você não tem identidade nenhuma, e não adianta você tentar buscar uma identidade na base de constantes históricas. Quer dizer, pegar os elementos constantes e traçar um caráter nacional brasileiro. Né? Tem um livro do Dante Moreira Leite, O Caráter Nacional Brasileiro, que ele esculhamba com essa ideia, e tem razão de esculhambar. Tá certo? Por outro lado, a nossa identidade nacional, ela fica nublada pela inexistência da memória histórica. O pessoal não liga para isso no Brasil. Aqui nos Estados Unidos, qualquer livraria que você entra, o assunto que mais tem é história americana. No Brasil, não. Tem livros de autoajuda, administração e comunismo. É isso que tem. Livro esotérico também tem. Né? Aliás, quando eu tinha livraria, o meu sócio, o Luiz Peregrino, um dia chegou para mim e falou: quero comprar a sua parte. Eu falei: por quê? Ele disse: porque você é o pior sócio do mundo. Eu disse: por quê? Senão as pessoas chegam e perguntam: que livro eu devo ler sobre teosofia? Você responde: nenhum. Que livro eu devo ler sobre astrologia? Nenhum. Que livro eu devo ler sobre espiritismo? Nenhum. Assim não vai dar. Eu falei: você tem toda razão, vendi minha parte para ele, nunca mais fui livreiro. Então, esse desprezo pela memória histórica. Você vê, a cidade de São Paulo, por exemplo, os traços históricos da cidade de São Paulo foram sendo apagados. Quando eu era criança ainda tinha muito, você ainda via. Né? Sobrou o pátio do colégio em São Paulo e o Museu de Ipiranga, que não é um negócio histórico, ele é um edifício construído muito depois. Não é um marco histórico, é aquela casa onde os caras se hospedavam, esqueci, a casa do Bandeirante. Né? Só aquilo. Sumiu tudo e as pessoas não dão valor para isso. Quando eu mudei para o Rio, eu fiquei enormemente satisfeito, porque ali você ainda via as marcas. Né? Ele é a minha emoção, né? Caminhando ali na praia, onde os caras morreram, né, perto do Forte Copacabana, né, você via todas essas marcas ainda. E o Rio, por isso, ainda tinha identidade, assim como o Rio Grande tem identidade. A identidade do Rio Grande está clara no livro do Érico Veríssimo, O Tempo e o Vento, que é a epopeia, né, das guerras do Rio Grande com os espanhóis. Né? E São Paulo? São Paulo não tem mais nada. Né? Os escritores que escreviam sobre a história paulista foram todos esquecidos. Talvez não fossem grandes escritores, mas eram marcos históricos, como Paulo Setúbal, né? Tudo isso foi esquecido, ninguém mais lê isso. Né? O que nós lembramos de São Paulo ainda é o quê? A Semana de Arte Moderna de 22, que foi uma frescura de gente chique, é isso aí, e nada mais. Né? Então, apagou tudo. Né? Eu tenho um livro sobre a história paulista que eu gosto muito, que é do Gilberto Leite de Barros, que chama A Cidade e o Planalto. Esse cara é o Gilberto Freire paulista. Para quem lê isso? Acho que só eu li isso na minha. Outro dia, conversando com o Armando, amigo nosso, né, eu tive a grande satisfação de saber que o Gilberto foi amigo dele. Eu não conhecia o Gilberto, mas foi amigo dele. Né? Então, é um personagem de outra época. Mas o desprezo do pessoal pela história brasileira, não só pela história brasileira, você vê, o Getúlio Vargas, ele por um lado era um cara nacionalista, por outro lado ele era um nacionalista carioca, tá entendendo? Ele só entendia como o Brasil o Rio de Janeiro, tanto que ele pegou a música carioca, que é o samba, e transformou na música nacional. Agora mesmo eu estava conversando com a minha esposa, Roxane, e dizendo, ah, eu gosto muito de música gaúcha, eu gosto muito de música nordestina. E por que que eles não consideram que isto é a música nacional? Por que que é o samba? Tá certo? Quando o samba, 90% do samba é música de elevador. Né? Então, quer dizer, os supostos gerentes da nossa memória nacional são muito relapsos. Né? Isso quando não desprezam a história nacional. Né? Então, se você não tem a recordação dos grandes feitos em comum, por exemplo, o Brasil nasce em duas circunstâncias. Nasce na Guerra dos Guararapes, que foi a unidade, vamos dizer, das três raças lutando para defender o seu território, e depois a Guerra do Paraguai, onde o país inteiro aprovou a guerra e deu sustentação ao governo, o que não aconteceu nos outros países. Mas, também na Segunda Guerra Mundial, as pracinhas, essa coisa toda. Quem pensa nisso hoje em dia? Né? Você pergunta para os moleques, o que foi a Guerra de Guararapes? Vocês não sabem. Jorge Luiz Rauch. Hoje não faço uma pergunta e relato, que a minha menina de 13 anos, Amanda Neves Rauch, às vezes assisto o professor e sinto que está começando a abrir a mente dela. Eu acho que 13 anos está capacitada para acompanhar, né? Algumas estão, outras não estão. Ela parece que está. Ou ao menos preparar para que ela não seja gado de manobra. Mas o que foi hilário foi que ela disse que o senhor está parecendo o senhorzinho do Up Altas Aventuras, o senhor Frederiksen. Diz que ele é um tipo fofinho, considero uma homenagem. Muito obrigado. Beijão para você, Amanda. Tudo de bom. Maria de Fátima Borges. Um dia tive um sonho, estava numa grande biblioteca de vários andares, só que nas bibliotecas só havia livros verdadeiros, nenhum tinha falsidades. Fiquei encantado e lia muito de tudo. Quando quis passar ao segundo andar, me informaram, esse não, não, esse não está, esse que você está é para crianças. O segundo ele não está pronto. Mesmo não tendo conseguido passar dentro, acordei e estava dizendo, bom, esse é o mundo dos sonhos do Jorge Luiz Borges, né? Uma imensa biblioteca, aliás, acho a Borges também. Aqui tem uma outra pergunta. Gabriel Campos, é possível restaurar o modelo de educação medieval nos dias atuais? Bom, se você tem em vista o ensino universitário, é perfeitamente possível, né? Isso, inclusive a documentação a respeito é muito, muito vasta. Nós sabemos praticamente tudo o que se praticava na universidade medieval. Agora, você não pode esquecer que ali o ensino era baseado na leitura e comentário de textos, portanto, era um ensino livresco, tá certo? Você não tinha laboratório, não tinha essa coisa. Né? Então tem esse problema. Agora, se você se refere ao ensino anterior, que era o ensino das chamadas escolas catedrais, que era o ensino voltado à formação da personalidade, criação de personalidades notáveis, e do qual ensino o que vem em seguida, o ensino universitário, foi apenas um resultado. Quer dizer, o ensino universitário, que é tão louvado, não era a parte principal, não era a parte criativa, ele era o efeito, né, dessa formação da personalidade. Aí, eu só conheço um livro a respeito, que chama Inveja dos Anjos. Não é isso? Deve haver outros, que eu não li. Ora, esta parte do ensino é difícil, porque você precisa ter, como professor, você precisa ter homens santos. Onde você vai achar tanto santo para fazer isso? Né? Só se você importar alguns. Brian dos Santos. Como sobreviver na universidade sem ficar burro? Eu não sei. Se eu soubesse, eu teria frequentado a universidade. Eu, de medo, eu não fui lá. Porque eu tinha ideia do que acontecia ali. Eu assisti várias aulas como aluno ouvinte para ver qual faculdade eu deveria ir. Cheguei à conclusão que era mais negócio ficar em casa. Para chegar na USP, levar uma hora e meia para chegar lá, uma hora e meia para voltar. Chegar lá, o pessoal só ficava fazendo greve, e o professor falando besteira, falando maconha. Não há o que aprender, simplesmente não há o que aprender ali. Falei, decidi ficar em casa. Eu não sei como fazer isso. Eu acho quase impossível. Você tem que se defender, e a maneira de se defender nunca é no passivo. Você tem que ser, como é que se diz? Tem que ser superior ao ambiente. Saber mais que o seu professor e humilhá-lo em público. Faça isso e você ficará livre. Marcos Herkenhoff. O senhor acha que além da vocação, pesquisador e filósofo também pode ser uma casta? Nós somos, os intelectuais são necessariamente uma casta. Casta, no sentido que eu uso o emprego, é um tipo psicológico, não é uma classe social. Isso quer dizer que o membro de uma casta, ele pode ter nascido em qualquer classe social, indiferentemente. Se ele tiver os traços, tem um livro que eu escrevi, Elementos de Psicologia Espiritual, que aliás é um livro, outro livro inédito, né? Espero publicar algum dia, está explicando exatamente isso. Eu já dei muitas aulas sobre isso, inclusive eu creio que dei algumas aulas baseadas nesse texto, onde eu fui lendo o texto e explicando. Se você procurar, você acha. Né? Nós somos necessariamente uma casta, e você reconhece essa casta pela afinidade que você tem com outras pessoas que querem a mesma coisa. Isso pode ser, em certos ambientes sociais, pode ser muito difícil você encontrar pessoas que estão interessadas, têm um verdadeiro interesse em conhecimento, ciência, arte, filosofia. Às vezes é difícil. Na universidade você não acha. Na universidade as pessoas estão procurando um estatuto profissional apenas. Isso quando não estão procurando. Ah, lá tem bastante garota, eu quero comer umas meia dúzia, vou para lá. É um ambiente social, sobretudo. Né? Então você tem que procurar as pessoas que lhe são afins. Um dos motivos de eu ter criado esse curso é para que as pessoas encontrem os seus companheiros de casta, por assim dizer. Gabriel Campos pergunta, quando sai o livro sobre a apostila Filosofia do Mundo Russo? Eu estava conversando exatamente disso agora mesmo. Ali tem uma transcrição de umas 700 páginas, alguém precisa consertar aquilo e publicar. Eu nunca vou ter tempo de fazer isso, mas espero que alguém tenha. Né? Então, eu não sei a resposta. Quando sai? Não, espero que saia, mas não sei quando. Michel Souza Moura. Sou estudante de filosofia na Universidade Estadual do Ceará. É certo que quando um professor afirma que chegando a um certo ponto, ali mais ou menos no Menon, Sócrates passa a não mais proferir as suas próprias ideias, mas se torna porta-voz do pensamento de Platão. Bom, esta é uma pergunta da qual ninguém sabe a resposta. Sabe-se que, em parte, o Sócrates do Platão é o próprio Platão. Quer dizer, um personagem imaginário, fictício, ao qual ele atribui os seus, usa como porta-voz dos seus pensamentos. Mas uma outra parte é um personagem real. De fato, existia um Sócrates. De fato, Platão seguiu as suas aulas e outros disseram testemunhos. Então, existe um Sócrates histórico. Em que medida ele corresponde ao Sócrates dos diálogos de Platão, ninguém sabe. Então, se o seu professor disse isso, pode ser, pode não ser. Mas ninguém tem certeza. Bom, então, por hoje é só. Até a semana que vem. Muito obrigado.